Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Ah, olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. O meu grito e o meu canto é a voz de contar. Um poema de Mário Dionísio. Achada na rádio. O prazer da escuta. Olá, caros ouvintes, este é o programa Achada na Rádio número 22. Passa pela primeira vez às 21 horas de sexta-feira, 3 de setembro, na Rádio Paralelo e repete no dia seguinte, sábado, 4 de setembro, às 17 horas. O programa Achada na Rádio está a ter agora uma periodicidade quinzenal. E todos os programas que já passaram estão publicados na página da internet da Casa da Achada Centro Mário Dionísio, que podem visitar em www.centromariodionisio.org. Podem encontrar estes programas Achada na Rádio na secção de notícias da página ou então no historial. Esperamos uma visita vossa, se puderem, à Casa da Achada, que está aberta e com muitas atividades. E desejamos um belo mês de setembro, mês em que a Casa da Achada fará 12 anos. Achada na Rádio. O prazer da escuta. Esta é a 12ª tentativa de gravação do resumo do quarto de hotel. Está difícil hoje, está muito calor, só quero estar na praia, então por favor tenham paciência. No último episódio do quarto de hotel, não era de Olinda, era uma voz assim estranha no quarto de hotel. Acho que era uma amiga da Olinda, quem sabe. Em qualquer caso, falava-se de paraíso, de galinhas, da Jacinta. Não sei se era fake news ou não, mas em qualquer caso, segundo o que eu ouvi dizer, a Olinda, continua escondida na achada à espera de continuar as suas aventuras. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. Dois oitavos. Um quarto. Um quarto de hotel. Sim. Boa noite. Diga. Sim. É aqui. Então diga lá. Nome completo? Diolinda? Diolinda como? Ah, só Diolinda. Ah, Diolinda Cacchioli. Muito bem. Com dois Cs e H. Muito bem. Data de nascimento? Não sabe. Volta de 50 anos. Escreva sim, por volta de 50 anos. E a nacionalidade? Italiana. Cabelo? Diga. Ah, encaracolado e escuro. Tem prótese dentária? Não sabe. Os olhos? A cor. Castanhos escuros. E agora diga. É para denunciar o desaparecimento, sim? Onde é que viu a senhora pela última vez? Na casa da achada. O que é isso? Ah, está bem. Uma associação cultural. Centro Mário Dionísio. Quem é esse? Ah, está bem. Escritor, pintor, professor, antifascista. Ai, minha senhora, isso não vou escrever. Fico por aqui com o professor, está bem? Então, e o que é que fazia essa senhora italiana na casa da achada? Dormia na mezzanine. Mas essa casa é um alojamento, um hostel, alojamento local, é o quê? Ah, uma biblioteca. Biblioteca, galeria, sala exposição, pintura. Está bem. Então porquê é que a senhora dormia ali? Era o quê? Uma turista. Ah, turista sem abrigo. Está bem. Mas não podia ir para um quarto de hotel? Ah, está bem, é uma história longa. Está bem, Pronto, ficamos por aqui. Então, diga-me só se eu escrevi bem. Diolinda Cascioli, 2 Cs, H. Desaparecida, por volta dos 50 anos, sem prótese dentária, cabelo encaracolado castanho, olhos castanhos escuros, vista pela última vez no dia 9 de julho de 2021, na mezanina, sim, da Biblioteca Pública da Casa da Achada. A funcionária do Hotel Achada denuncia o desaparecimento de Diolinda Cacchioli. Como? Ah, não é um hotel, pois claro. Sim, tem razão. Funcionária da Associação Cultural Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, denuncia o desaparecimento de Diolinda Cacchioli. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. 2/3, 2/8. Um quarto. Um quarto de hotel. Identificação. RG 1-2-3-1-2-3-2 São Paulo. SIC 2-3-2-2-3-7-4-6-8 /00. ISS 1-2-3-1-7-6-8/03. INPS 4-5-2-7-4-9-7-4-2. Ordem dos Músicos do Brasil 0850 Bahia. CGC 954-8743-742/00000-001. Títulos protestados 7. Impulsos de medo 1106. Sintomas neuróticos 33. Horas semanais de catequização pela TV 16. Impulsos de amor 3. Propaganda consumida 1106. Alegriazinhas espontâneas 2. Idas ao banheiro para atividades diversas 36. 36. 36. 36. 36. Tempo previsto de vida para o cidadão. Tempo de vida previsto para o cidadão 600 mil horas de vida. Abatimento pelo consumo de alimentos envenenados, refrigerantes, remédios e enlatado. 1125 horas. Abatimento pelo desgosto que se padece naquela fila do INSS. 1125 horas. Abatimento por ficar só no desejo daquela mulher bonita que aparece na propaganda de cigarro. 1125 horas. Abatimento pelo medo de doenças incuráveis como cólera, câncer e meningite. 1125 horas. Abate aqui, abate ali, abate isto, abate aquilo e jaz pela cidade o zumbi sem sepultura, classificado, numerado, é o cidadão bem comportado, bem comportado. Passageiro clandestino. O Diário de Mário Dionísio. Hoje, 4 de setembro de 1956. Ontem à noite, com o Ferreira de Castro e o Roberto Nobre na esplanada do café. Noite pacata. Daquela conversa a que, com propriedade, se pode chamar um bate-papo entre amigos. Férias. Fala-se da paisagem minhota e da paisagem algarvia e, com maior calor, da macieza ou da dureza, do belo ou do péssimo gosto da couve galega. O FTC é pelo Minho e pela couve. RN é pelo Algarve e contra a tal couve que, segundo ele, ninguém compra, ninguém come. Na paisagem o RN leva a melhor, mas na couve suponho que o FTC tem razão quando a considera a couve por excelência para o caldo verde, uma couve a que o povo português deve imenso. Aqui o RN dá gritos, citando António Sérgio, um povo tão desgraçado que lhe chama sopa e lhe dá um nome a umas couves com azeite dentro de um prato. FTC insiste. Num livro que gostaria de escrever e a que chamaria O Povo Português, dedicaria muitas páginas a essa couve que o alimentou na infância e que, segundo afirma, um médico francês seu amigo aconselharia aos seus doentes se ela existisse em França. O R protesta. Não pode ser. É uma couve dura e azeda. Ninguém a pode comer. E assim, pela noite fora. Com certo sentido de humor, valha-me Deus. Por mim, que não sei nada de couves, e sobre as paisagens do Minho e do Algarve teria coisas diferentes a dizer, limitei-me cá comigo a projetar, indagar, junto da Mariana da pensão, com que couve, afinal, faz ela o caldo verde tão gostoso que de longe em longe nos fornece. 4 de setembro de 1956. Passageiro clandestino. O Diário de Mário Dionísio. Hoje. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Com 3 palavrinhas apenas. No passado programa, o desafio lançado foi criar um pequeno áudio ou texto com as palavras grito, estrela e solidões. Hoje vamos ouvir as respostas a este desafio. Aquelas que recebemos em texto escrito vão ser lidas pelos locutores Achada na Rádio. As que recebemos em áudio passarão tal como nos chegaram. Vamos então ouvir as criações com as palavras grito, estrela e solidões pela seguinte ordem de autores: Antonino Solmer, Clara Buleu, Lena Bragança Gil e Adão Contreiras. Grito, acerto na estrela. Caem solidões. Chegaram do Porto e de Itália. Muita gente. Grande confusão. Tudo com fome. O João aproveita os restos. Há algumas conservas. A Maria Estrela estrela ovos. Ficam os papassados. Barafusto, grito. Ponham a mesa. Há frangos e pão. Queijo e azeitonas. Ainda sobraram nésperas do quintal. No final canta-se. Não há lugar a solidões. Subir a montanha, subir a montanha das solidões, tão íngreme e escarpada, e de vento agreste, cheia de armadilhas, cheia de armadilhas e sentidos contrários, mas também de cenários de cortar a respiração. Requeriu quase toda a minha energia e força. Caminhada solitária, claro, como indica o próprio nome da montanha. Mas eu queria absolutamente alcançar aquela estrela, corolário e prémio daquele monte elevado e de cumes tensos. E tinha de o fazer sem muletas de especial alguma. Tratava-se, afinal, de uma espécie de teste à capacidade de luta e desafio pessoal que era preciso desenvolver para enfrentar a própria vida. Não vou mentir, foi uma escalada penosa e por vezes perigosa, pois a escolha do caminho podia significar o fim da aventura ou um passeio de sarilhos, mas isso é o que se deve reter. O somatório de todas essas escolhas é o que se vislumbra quando nos olhamos ao espelho. Com um grito de alegria triunfal, agarrei a estrela e quedei-me feliz no topo da montanha. Estrela onde tudo brilha neste pesar sem fundo, é estrela presa à rodilha, rodilha em que vai este mundo. Orbe de estrelas voando, tão sem fim e sem destino, vão como rindo, enquanto ando perdido em berço tão pequenino. Tão grande o universo se instala num grito de solidão sem voz, que perdido fica em toda e qualquer fala, encalhado embora em tudo e entre nós. O grito que seca amanhã, na alvorada de um canto estelar, sobre a espalda da telha vã, é grito que fica a brilhar. Desse grito, para além de tudo, que escurece por dentro a luz, sobra um pequeno nó agudo da aura que nas estrelas pus. Ó grito de voz doce no orbe do luto estelar, grito que ao mundo trouxe este meu pesado falar. Há solidões com agudos choros, na invernia de um estar só. Solidões há como tesouros, fugindo das multidões sem dó. Há solidões de rubor augusto em dias cinzentos de verão, verões que nos trazem sustos nos invernos de toda ilusão. Ó espanto de tanta grandeza, ó vento que sopras do frio, ó mar com tanta beleza, ó solidões, beijos de algum arrepio. Ó crise da voz absurda em fundo de estrelas vadias, caos aberto de voz muda, semente de tantas poesias. Tão doce vou na voz dos astros, tão zangados todo isto tudo, tão solenes vão os cadastros, versos sem teto, vestidos de veludo. Vamos agora ouvir o texto de onde saltaram as três palavras deste desafio: grito, estrela e solidões. É o poema Céu, de Carlos de Oliveira. O céu não existe. Simples distância nua, onde o rumor da terra se reflete, como o eco de um grito, deve chamar angústia à lua e a cada estrela um coração aflito. Se acaso for o rastro de algum cometa errante que vires entre as escuras solidões, é o meu desespero. Lembra-te de tudo o que mais quero e não lhe chames astro. Com três palavrinhas apenas. E lançamos hoje um novo desafio: criar um pequeno áudio ou texto com as palavras máquina, pedra, buraco. Enviem-nos os vossos áudios ou textos até ao dia 14 de setembro para o e-mail centromariodionísio@gmail.com. Relembro, as três palavrinhas são máquina, pedra e buraco. Com três palavrinhas apenas... Desafio criativo! Bora lá! O que aconteceu hoje? Dia 3 de setembro de 1940. Nasce Eduardo Galeano. Eduardo Hughes Galeano, jornalista e escritor uruguaio, é considerado um dos principais expoentes da literatura americana, latino-americana, do século XX. Nasceu em Montevideo e iniziou a sua carreira jornalistica e politica no início da década 60, come editor do Marcha, influente jornal semanal che tinha come collaboratori também Mario Vargas Llosa e Mario Benedetti. In 1971 scriveva sua obra prima, As Veias Abertas da América Latina. Nela analisa a storia da América Latina come un todo, desde o periodo coloniale até a contemporaneità, argumentando contra o che considera come esplorazione economica e politica do povo latino-americano, primeiro pela Europa e depois pelos Estados Unidos. O livro tornou-se um clássico entre os membros da esquerda latino-americana, apesar de, nos últimos anos de vida, o próprio declarar não identificar-se mais com esta obra. Em 1973, com o golpe militar no Uruguai, Galeano foi preso e mais tarde o seu nome foi colocado na lista dos quadrões da morte. Exiliou-se na Argentina, mas em 1976, mudou para a Espanha por causa da crescente violência da ditadura argentina. Regressou a Montevideo só em 1985, onde viveu até a sua morte. Como um ávido fã de futebol, Galeano escreveu Futebol ao Sol e à Sombra. O autor compara o futebol com uma performance teatral e com a guerra. Critica a sua aliança profana com corporações globais, ao mesmo tempo em que ataca intelectuais de esquerda que rejeitam o jogo. Nessa obra, Galeano narra a final da Copa de 1950, que entrou para a história do futebol como um maracanaço, com a vitória do Uruguai por 2-1 em pleno Maracanã. Sonhava ser jogador de futebol em criança, mas cedo se tornou um ponta de lança dos oprimidos e dos sem voz, fintando o silêncio a que estavam condenados. Eduardo Galeano faleceu em Montevideo no dia 13 de abril de 2015. Allez, courez, courez, courez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez Olhada é bate, penalti. Não se bate, mas foi. Achada na rádio. O prazer da escuta e muito mais. Receitas achadas. Do Caderno de Receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Hoje, para chamar o calor, trazemos, da página 91, sorvete de leite. Ingredientes: 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de farinha maisena, 2 decilitros e meio de leite, 3 colheres de sopa de açúcar e raspas de limão ou laranja. Mistura-se tudo isto e vai ao lume para cozer a farinha. À parte, batem-se 2 gemas com um pouco de leite frio e junta-se ao creme. Volta ao lume para cozer as gemas. Deita-se a mistura num pirex e, depois de fria, põe-se no congelador. Quando começar a gelar, mexe-se rapidamente para não ficar aguado. Põe-se nas taças ou cuvetes e põe-se a gelar. Receitas achadas. Do Caderno de Receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Os grandes prazeres do verão. Thank you. Os grandes prazeres do verão. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Achada na rádio. Alguma coisa acontece no meu coração. O prazer da escuta. Frases achadas. Ultimamente andamos a falar muito em direitos de autor internamente na Casa da Achada e de como podem dificultar a livre circulação do conhecimento, da arte ou da cultura em geral. Da utilização de uma música para ser cantada pelo coro, da programação do nosso ciclo de cinema. Foi neste espírito de questionamento que tropecei na política de uso do site da Casa da Achada Centro Mário Dionísio, que diz o seguinte: pode copiar, distribuir e exibir os textos, ilustrações e fotografias aqui presentes, criar obras derivadas, sob as seguintes condições. Deve dar crédito ao autor original do conteúdo utilizado quando identificável. Em todos os casos, devem ser referidos o Centro Mário Dionísio e o endereço do sítio. Não pode usar os conteúdos deste site para fins comerciais. Frases achadas. A propriedade. Priva-nos da vida, não deixa as coisas, ainda virem a ser. Priva-nos da vida, não deixa as coisas, ainda virem a ser. Casa, parede e sola divide, estanca, trava em pé e fecha. Casa, parede e sola divide, estanca, trava em pé e fecha. E o pus apodrece lá dentro. Pus as meias ao pé da passadeira e aquele que as não tinha ao passar parou. Pus as meias ao pé da passadeira e aquele que as não tinha ao passar parou. Mas tinha-se achando que tinham tinha recuando descalço continuou. Aliam-se os artistas aos ladrões. Há quem queira vir a pôr na relação com o patrão. Queixar ou pagar o vidro partido pelo sem teto. Quem sinta a vida com recordações. Aliam-se os artistas aos ladrões. Há quem queira ver amor na relação com o patrão. Queixar ou pagar o vidro partido pelo sem teto. Quem sinta a vida com recordações. Achada na rádio. may be different. Porque nos apetece. Porque gostamos de palavras e de memórias e de experiências culturais divertidas, fizemos uma brincadeira em torno de palavras e expressões com sentido figurado retiradas da autobiografia de Mário Dionísio e que foram coligidas num folheto chamado Livreco Pés de Página, lançado no fim de semana Não Há Uvas Sem Parras, em dezembro de 2016, na Casa da Achada. Já aqui, neste programa de rádio, usámos algumas destas palavras numa rubrica chamada Agulha no Palheiro, no passado fevereiro. Mas como felizmente há muito por onde escolher, e só porque nos apetece, voltámos a este livreco e saiu o que vão ouvir. Então, ó Palerma, o que é que estás a fazer tão interessante? Não falas há mais de meia hora. Eu sei que me vou arrepender de perguntar, mas pronto, já está. Saiu antes de eu conseguir conter-me. O quê? O que é que estás a fazer? Ai, tão... que voz tão grossa, que nem te conhecia. Apanhei-me a frente de ar quente e resfriei-me. Mas então, o que é que estás a fazer tão interessante que nem me ligas? Ai, que chatinho que tu és. Oh, pessoa inconveniente. Eu estou aqui, muito entretido, a ler umas palavras. No caso, em português. Palavras muito engraçadas. É que estava aborrecido e um bocadinho farto destas jogatanas de bisca lambida no jardim. E precisei descansar um bocadinho. E aconteceu ter ficado agarrado a um dicionário. Dicionário? Sabes, daquela antiga cabine telefónica, ali ao fundo, que a junta agora transformou numa espécie de mini biblioteca. Eu cá preferi ir ver ao Google. Muito mais fácil e rápido. E depois, com tanta escolha ali na cabine, e escolhes um dicionário? Caralho! Ai, que tacanho que tu me saíste! Um livro de papel tem uma certa magia no manuseio. E depois, este cheiro... Ai, este cheiro é inconfundível. E sim, um dicionário. Haverá melhor sítio para explorar as palavras de uma língua e ainda por cima por ordem alfabética. Senão o pessoal perdia-se. Com o seu significado e origem etimológica e outras coisas interessantes de saber acerca dessa língua. Ah, pois, deve ser muito interessante. Com esse introito... Olha, por exemplo, na letra P, encontrei a palavra pífio, que bem se pode aplicar a ti. Já começaste com os insultos? É... Mas o que é que isso quer dizer, afinal? Só o som já não me parece coisa de bom augúrio. Ah, pois é, qualquer coisa de pouco valor. Ordinário. Reles. Por isso aplica tão bem a ti. Mas há mais. Na letra G, guisalhada. Que quer dizer ruído contínuo de guisos. Pode ser que assim bases para outras bandas. Que chifreira, para lá com isso! Que barulho infernal! Não gostas? Tens bom remédio. Puxa pelos gorgomilos e manda-me passear. Pelos quê? Também da letra G, gorgomilos, ou seja, garganta, goela ou pescoço. Mas eu já não tenho idade para me pôr assim aos berros, que nem um deslocado. Pois então, põe-te na alheta, que é como quem diz. Vai dar uma volta ao olhar grande, ou melhor, desaparece da minha vista. Mas eu gosto tanto de te serrazinar. Ah, uma palavra diferente. Ah, pois é. Também foste ao dicionário? E ao menos, sabes o que é que isso quer dizer? Sei exatamente o que quer dizer. E é o que quero mesmo dizer. Massar. Falar sempre do mesmo assunto. Cernir. ou seja, chatear-te. É um dos meus passatempos favoritos. Em vez disso, podias ir fazer um puzzle e ficar com o pensamento todo baralhado. Deixares-me em paz e sossego. Tu disseste que andavas a ver palavras em português. Lá estás tu a amotinar a conversa. Ou a anarquizar, ou baralhar, ou agitar. Agora parece uma lista de supermercado. Eu gosto muito de ser um funâmbulo. Vai lá ver o que é que eu quero dizer com esta. Vai, vai, que te faz também muito bem mexer-te um bocadinho, ó sacripanta. Vai, diz lá, então o que é que quer dizer? Funâmbulo. Deve ter a ver contigo, de certeza, só o som. Funâmbulo. É aquilo que eu gosto de ser normalmente. É, é, é. Um equilibrista que anda na corda bamba, ou arame. Isto como imagem mental, bem entendido. Estou a ver, estou a ver. Já não tem nada a ver com o sentido figurado para o qual também se usa esta palavra. É? Um indivíduo que muda facilmente de opinião ao partido. É? Isso não tem nada a ver comigo. Pois não. Que eu sou, como se sabe, muito apegada às minhas profundas opiniões. E de partidos, não quero saber patavina. Tu és, mas é um espinho na carne, na minha pacífica existência, que vários de nós por aqui tentam evitar. E apenas ficar sossegados na nossa vidinha, sem atucanar ninguém, como tu fazes sempre que apareces com ideias estrambólicas e sem sentido. E que não lembrariam ao diabo. Tu és, mas é uma canga nos nossos ombros. Então, ficaste sem palavras? É, extraordinário. Eu nunca fico sem palavras. Ah, pois não. E agora só me apetece caput machen. O que vale é que por aqui é tudo feito de ferro ou madeira dura e pregado ao chão. É, se a força do pensamento chegasse, tu, neste momento, estavas feita em papa. Olha que quem passa ao abuso físico é porque ficou sem argumentos intelectuais. Dizem até... E se voltássemos ao dicionário? Ao menos assim, ampliavas um bocadinho a tua tão pequena e tacanha mente. Achas? E depois não quero saber. Para mim, é um passatempo fascinante. E depois também se costuma dizer que o saber não ocupa lugar. O quê? O quê, o quê? O passatempo fascinante. Ah! Andar pelos livros. É verdade que há coisas muito horríveis e vomitáveis. Ah, inventaste tu uma palavra. Ah, isso é que não inventei. Fica sabendo que vomitáveis é a segunda pessoa plural no pretérito imperfeito do verbo vomitar. Toma! Está bem, mas de certeza que não é o sítio certo para a usar. Eu já uma vez o disse. E volto a dizer, porque faz todo o sentido e é profundo. As palavras podem pôr o mundo de pernas para o ar. E depois pode ser o cabo dos trabalhos para voltar a pôr os pés no chão no sentido tido como certo. É lindo, não é? É muito lindo. Ou belo, ou formoso, ou agradável. Ou gentil, ou airoso. Foste ao dicionário. Isto já parece uma conversa redonda. Voltas e mais voltas, e voltamos sempre ao princípio. E não tem ponta para onde se lhe pegue. Redonda, esférica. Ah, é? Então, ó sabichão das dúzias, sugere lá tu um tópico de conversa diferente. Era só o que faltava. Eu estou a danar por me pôr daqui para fora. E agora sugerir outro tema. Chicken. Talvez o tema das grandes escapatórias históricas do mundo dos espetáculos de magia. E assim, eu aproveito, apanho uma boleia e... Ah, então? E não é que se foi mesmo embora e me deixou aqui desamparado a falar sozinho? O que é muito triste, diga-se de passagem. Pois então, o melhor é eu pegar na deixa e ir andando também. A Achada na Rádio fica por aqui. Até ao próximo programa, que será no dia 17 de setembro, ou antes, na Casa da Achada. Passageira do clandestino. Diário de Mário Dionísio. Receitas achadas. Achada na Rádio. Achada na Rádio. Achada na Rádio. Achada na Rádio. Achada na Rádio. Achada na Rádio. Achada na Rádio. Achada na Rádio.